A Rádio do Comércio acabou de apresentar o Forró do Tumaizinho. Nossos agradecimentos a você que nos ouviu e acompanhou até esse momento. Nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores, nossos amigos de fé e de sempre. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.